só levo o carro e deixa as meninas. Deixa as cachaças pra nós. Obrigado, gente. Curiosidade, me responde a verdade. Se você acha legal, se te faz bem me deixar mal. Porque toda vez que eu me empolgo, você some, sabe cada ponto fraco. Cê me tira e me coloca no buraco. E o pior que eu te aceito, e o pior que dá saudade, pior mesmo é que cê sabe que seu beijo joga sujo. Quando eu tô arrumando minha vida, cê bagunça tudo. Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa. Por isso cê deita e me enrola, e o seu beijo joga sujo. Quando eu tô arrumando minha vida, cê bagunça tudo. Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa. Por isso cê deita e me enrola. Volta, me ilude, me use, depois vai embora. E aí, Jorge? Bora cantar junto, Avni. Só por curiosidade, me responde a verdade. Se você acha legal, se te faz bem, me deixar mal. Porque toda vez que eu me empolgo, você some, sabe cada ponto fraco. Cê me tira e me coloca no buraco. O pior é que eu te aceito, o pior que dá saudade. Pior mesmo é que cê sabe que o seu beijo joga sujo. Quando eu tô arrumando minha vida, cê bagunça tudo. E eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa. Por isso cê deita e me enrola, que seu beijo joga sujo. Quando eu tô arrumando minha vida, cê bagunça tudo. Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa. Por isso cê deita e me enrola, que o seu beijo joga sujo, joga sujo. Quando eu tô arrumando minha vida, cê bagunça, bagunça tudo. Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa. Por isso cê deita e me enrola. Volta, me ilude, me use, depois vai embora. Depois vai embora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Volta, me ilude, me use, depois vai embora. Me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Que sou eu que tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. Chama Zé Vaqueiro, chama Zé Vaqueiro, oh!

coração que sai vencido. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence. E nunca teve um coração. O amor é como um dia, é a luz da escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Faz segunda pra mim, faz segunda. Vai, vai, X2. Diego Vitor Hugo e Guilherme Benuto. Ah, não. Segura assim, ó. Ai, no piseiro, pá. Vai contigo. O vento me trouxe de longe um cheiro excitante. E no cheiro dela entrou pela janela dentro desse apartamento. O cheiro dela, essência de paixão, pura sedução. O cheiro dela, aquele cheiro vicioso, suave e gostoso. Cheiro dela, cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Meu coração, essa paixão, nesse sufoco. Descompassado, lento acelerar, faz assim por ela. Apaixonado, louco, alucinado, sentindo o cheiro dela. Que balanço gostoso dele. Rapaz, eu senti o cheiro dela, eu vou correndo aonde ela estiver. É, nós também. O vento que trouxe de longe o cheiro excitante. O cheiro dela entrou pela janela dentro desse apartamento. Cheiro dela, essência de paixão, pura sedução. Cheiro dela, ai, ai. Aquele cheiro vicioso, suado e gostoso. Cheiro dela, cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Meu coração, essa paixão, nesse sufoco. Um descompassado, lento acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, alucinado, sentindo o cheiro dela. Cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Meu coração, essa paixão, esse sufoco. Descompassado, lento acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, do alucinado, sentindo o cheiro dela. Guilherme Benuto! Guilherme Benuto! Manda boa! Guilherme Benuto! Tá morando no novo endereço, fez amigo no seu novo emprego, nem lembra mais de nós.